mais aqui pra ver peri beijar Sissi. Paranatim, bum, bum, bum, paranatim, bum, bum. Eu conheci uma espanhola natural da Catalunha. Queria que eu tocasse castanhola e pegasse touro a unha. Caramba, caracol, isso do samba não me amole pro Brasil. Eu vou fugir, isso é conversa. Uma espanhola natural da Catalunha. Queria que eu tocasse castanhola e pegasse touro a unha. Caramba, caracol, som do samba não me amole.